rias, não faças troça de quem passa enquanto danças. Já foste menina e moça, já tiveste loiras tranças. Agora louca e perdida de tudo que já foi teu, andas a rir divertida do mundo que te perdeu. Assim perdida da vida ausente, estás convencida que esta vida é só o presente. Mas não te esqueças que a boa estrada sempre aparece depois da má terminada. Deixa a roupa da desgraça cair de manso a teus pés e verás que bem se passa sem luxos nem cabaré. E de novo assim vestida de uma maneira diferente, deixarás de ser perdida, serás mulher novamente. Assim perdida da vida ausente, estás convencida que esta vida é só presente. Mas não te esqueças que a boa estrada sempre aparece depois da má terminada. Mas não te esqueças e a boa estrada sempre aparece depois da má terminada.